saudade. Oi, galê, boia campeira, pra o estradeiro estropiado. No engraxar do bigode, o meio a guampa de canha, dando um tempero especial às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara. Campeia a lenha pra o fogo, espeta o chivo nas varas. Apruma a trempe pra o mate, aquenta o arroz carreteiro. Depois de puxo chinchado, seguimos estrada, parceiro. Depois de puxo chinchado, seguimos estrada, parceiro.